A galera dança. A concorrência pira. Louquinha Sound. Botando pressão na galera. Olha ela! Que é isso, Ana Paula? A louquinha mais estourada do som automotivo. Acesse portalautossom.com.br. Hoje a noite é nossa. Salve, salve, moçada, aqui começa CD Louquinha Saúde. E por aqui na voz, DJ Rocha, o Pancadão. Porque nos comandos tem ele, DJ Juliel Garcia, o top DJ do som automotivo, esculacha geral, DJ. CD Louquinha Saúde, volume 1. Palavras não bastam, não dá pra entender. Esse medo que cresce não para. É uma história que se complicou e eu sei bem o porquê. Qual é o peso da culpa que eu carrego nos braços? Que em todas as costas me dá um cansaço. A maldade do tempo que fez eu me afastar de você. E quando chega a noite, eu não consigo dormir. Meu coração acelera e eu sozinha aqui. Eu vou do lado da cama, eu ligo a televisão. Olho nos olhos no espelho e o telefone na mão. O tanto que eu te queria, o perto nunca bastava. Essa proximidade não dava. Me perdi no que era real e no que eu inventei. Reescrevi na memória desse seu cabelo crescer. Te dedico uma linda história, confesso. Minha maldade no tempo consegue me afastar de você. Te contei tantos segredos que já não eram só meus. Rimas de um velho ouvindo DJ Juliel Garcia, agitando a galera. Meu coração acelera e eu sozinha aqui. Eu vou do lado da cama, eu ligo a televisão. Olhos nos olhos no espelho e o telefone na mão. Contrate a Louquinha Saúde para o seu evento. Nosso telefone e o WhatsApp 94 94 99166 2032. E esse é mais um projeto audacioso, Candiru Sound, proprietário da máquina aí, um forte abraço, meu rei. Juliel Garcia, coloca pra 18 e coloque essa galera pra dançar. Luquinha, saúde pra agitar sua festa. DDD 94-9491-6622. E deixe sua festa mais top aí. DJ Juliel Garcia. Coloca pra 18 e coloque essa galera pra dançar, dançar, dançar. Contrate agora mesmo, Luquinha Saúde, para agitar sua festa. DDD 94-9491-6632. E deixe sua festa mais top aí. CD Luquinha Saúde, volume 1, de Abel Figueiredo, Pará. Juliel Garcia. Nos comandos tem ele, DJ Juliel Garcia. Põe no máximo, DJ. CD Louquinha Saúde, volume 1. CD Louquinha Saúde, e por aqui na voz, DJ Rocha, o Pancadão, e nas mixagens tem ele, o top DJ do som automotivo, Juliel Garcia, esculacha geral, DJ. Thank you. ouvindo DJ Juliel Garcia. Agitando a galera. Esse é mais um projeto audacioso, Candiru Saúde, proprietário da máquina aí, um forte abraço, meu rei. De Louquinha Saúde, volume 1, de Abel Figueiredo. E nas mixagens tem ele, o top DJ do som automotivo, Juliel Garcia. Esculacha geral, DJ. Você está ouvindo, DJ Juliel Garcia. Much as you blame yourself, you can't be blamed for the way that you feel. Had no example of a love that was even remotely real. You understand something that you never had. Oh, baby, if you let me, I can help you out with all of that. Girl, let me love you. Tratia Louquinha Saúde para o seu evento. Nosso telefone e o WhatsApp 94 94 99166 2032. Ei, ei, concorrência, nem adianta copiar. Esse é mais um projeto audacioso, Candiru Sound. I was a liar, I gave into the fire. I know I should have fought it, at least I'm being honest. Feel like a failure, cause I'm... CD Louquinha Sound, volume 1, de Abel Figueiredo, Esculacha Geral, DJ. Agora mesmo, Louquinha Saúde, pra agitar sua festa. DDD 94 94 91 66 20 32. E deixe sua festa mais top aí. Escutando qualquer coisa. Aqui é DJ Juliel Garcia, o DJ da sua balada. CD Louquinha Saúde, e por aqui na voz, DJ Rocha, o Pancadão. E esse é mais um projeto audacioso, Candiru Saúde. Proprietário da máquina aí, um forte abraço, meu rei. Agora mesmo, Louquinha Saúde, para agitar sua festa. DDD 94 94 91 66 20 32. E deixe sua festa mais top aí. Seu polícia, que eu separei recentemente.

Contrate agora mesmo o Luquinha Saúde para agitar sua festa. DDD 94-9491-66-2032. E deixe sua festa mais top aí. DJ Juliel Garcia. Louquinha Salt, volume 1, de Abel Figueiredo, Pará. De Luquinha Saúde, e por aqui na voz DJ Rocha, o Pancadão, e nos comandos tem ele, DJ Juliel Garcia. Põe no máximo, DJ Luquinha Saúde, de Abel Figueiredo, Pará. When you call my name, I will be there by your side. Even if you're far away, oh, I'll still be there. Looking at the stars, I make a wish every night. Hoping they will let you stay just one more day. When I hear your breathing, I can read your feelings if you stay. We can find a way, you know that love will make the weather if you stay together. ouvindo DJ Juliel Garcia. Seu evento. Nosso telefone e o WhatsApp 94 94 99166 2032. CD Louquinha Salt Volume 1 de Abel Figueiredo Pará. Estão ouvindo DJ Juliel Garcia. Sentando se acaba, quicando se acaba, sentando se acaba, quicando se acaba, sentando se acaba, quicando se acaba, sentando se acaba, quicando se acaba, sentando se acaba, quicando se acaba. Olha o jeito da danada. Sentando se acaba, quicando se acaba, sentando se acaba, quicando se acaba, sentando se acaba, quicando se acaba, sentando se acaba, quicando se acaba. Bom, trate agora mesmo, Louquinha, saúde pra agitar sua festa. DDD 94 94 91 66 20 32. E deixe sua festa mais top aí. Escutando qualquer coisa. Aqui é DJ Juliel Garcia, o DJ da sua balada. Pra mulherada que quer se acabar, essa é mais uma do MC Decão. Não precisa de coreografia, só acompanha o tamborzão. E nas mixagens tem ele, o top DJ do som automotivo, Juliel Garcia. Esculacha geral, DJ. Solteira do baile, vem comigo, dá mais assim, ó. Não é traição. nem adultério. Eu tô solteiro e posso pegar quem eu quero. É traição, nem adultério. Eu tô solteiro e posso pegar quem eu quero. DJ Rocha, o Pancadão de Carolina Maranhão. É negócio de traição, isso não é maneiro. Levanta. AutoSom.com.br, o verdadeiro portal do som automotivo. Luquinha Sal. Rapaziada de lá, a mulherada de cá. Rapaziada de lá, a mulherada de cá. Então vai se preparando que agora vou começar. E esse é mais um projeto audacioso, Candiru Saldi, proprietário da máquina aí, um forte abraço, meu rei. DJ Juliel Garcia, produção e remix exclusivo. Sei que está distante, não posso me conter. Ficou gravado na memória apenas o que nos restou. Palavras que o tempo não pôde apagar, lágrimas que jorraram do meu olhar. Preciso ouvir a tua voz, como a chuva que molhou meu deserto, como a ponte sobre o rio que me leva além do véu. É a tua voz pulsando em meu coração, correndo em minhas veias, o teu amor, Senhor. Que o tempo não pôde apagar, lágrimas que jorraram do meu olhar. Preciso ouvir a tua voz, como a chuva que molhou meu deserto, como a ponte sobre o rio que me leva. Sobre o rio que me leva além do véu. É a tua sobre o rio que me leva.